Ficheiro 13. 20. Viena de Áustria, janeiro de 1885. O vestido era lindo, comprido e com cauda, o decote quadrado e acentuado, preso apenas por alças, e branco, completamente branco, porque, explicou a tia Clementina, a corte estava de luto. E esta era a única cor permitida às meninas solteiras. Mas acha que me fica bem? Perguntou Amélia, enquanto levantava o vestido da cama e o punha contra si. Tia, diga a sério, não fico demasiado calmeirona? Demasiado grande? Acrescentou a medo. Clementina pôs-lhe as mãos sobre os ombros. Não és grande, és elegante. É tempo de perceberes que és bonita, francamente bonita. E que essa cintura de vespa mete inveja a qualquer uma destas princesas germanas que comem demasiadas salsichas e couves, acrescentou a rir. Mas se a butler me vê com este vestido, escreve logo à minha mãe, e a condessa de Paris manda-me regressar àquele castelo úmido e confina-me à cozinha. Clementina ria às gargalhadas. Amélia de Orleans, a Cinderela dos tempos modernos. Deixa-te disso. Dei folga à butler, que foi radiante com duas das outras governantas visitar a mãe de uma delas. Estás livre como um passarinho. Por isso, demora o tempo que quiseres a vestir-te. Olha para o espelho, filha, que não é pecado admirar o que é bonito. E daqui a meia hora tens aí uma trupe de primas para te aconselharem no penteado. Mas deixo-te aqui uma tiara, que era da avó, Maria Amélia, que acho que deve ficar linda em ti. A tiara da bisavó, da minha madrinha? Oh, tia, estes têm sido os dias mais felizes da minha vida, acredite. Clementina, que conhecia bem a sobrinha Isabel, que conhecia bem o sobrinho e se sentia um pouco sufocada próximo dele, sempre tão sisudo, tão sério, tão tenso, pobre rapazinho, acreditava que Amélia falava a sério, mas não lhe o ia dizer. Deixa teatros antes da peça, Amélia de Orleans, que tenho de ir tratar de mim. Mas espere, espere, tia Clementina. A Valéria disse que vou ficar no camarote do imperador. Não vou ser capaz de abrir a boca, já sabe que não vou. E se ele não gosta de mim? Clementina, que estava tão admirada como a sobrinha, com o convite da tímida e recatada princesa Maria Valéria, a filha mais nova do imperador Francisco José e de Sissi, encolheu os ombros. Queres maior prova do teu encanto, da forma como tens impressionado esta corte austríaca, tão habituada a meninas pretensiosas e sabidas, e que felizmente ainda reconhece uma princesa genuína e ingênua? Amélia sentia a cor subir à cara. Pois vê, está a dizer que sou ingênua. O que é que uma menina ingênua como eu diz ao imperador da Áustria? Sorri e responde às perguntas que ele te fizer. Farto de gente a repetir frases feitas, está certamente o imperador. Mas orgulha-te do convite, Amélia, porque é de facto uma grande honra. Porque é um homem triste e sozinho. Já consegui perceber que sim, só de o ver à distância nos banquetes e bailes. Por que é que a Imperatriz passa tão pouco tempo com ele? Ele adora, não adora? Clementina sorriu ternamente. Infelizmente, o amor tem de ser recíproco, filha. E se queres que te diga, não sei se o que há ali é falta de amor ou apenas a dificuldade que Sissi teve de se conformar às regras rígidas da corte. Às infidelidades do marido. Sim, porque dessas fala-se pouco. Das guerras com a sogra controladora, que chegou ao ponto de lhe tirar os filhos, mal nasceram. Amélia franziu o sobrolho. Dizem que é tão próxima de Maria Valéria porque foi a única que deixara que ficasse com ela. Nunca vou deixar que me tirem os meus filhos, seja a que pretexto for. Nem amas de leite ou preceptores. Não acredito em nada disso. Até a minha mãe, e sabe Deus como é diferente das outras, nunca nos perde de vista. Clementina acenou com a cabeça. Fazes bem, mas então não percas muito tempo a procurar marido aqui, Amélia. Acho que te sentirias tão sufocada como Sissi. Goza bem estes dias. Dança, diverte-te, entra nos risos e nas gargalhadas das primas, deixa-te levar por uma lisonja, namora. Ai, meu Deus, que os teus pais não me ouçam. Mas eu bem dizia ao meu irmão Montpensier que o marido ideal para ti não está aqui. Amélia deu um salto. Em que é que está a pensar? Diga-me lá, tia. Clementina foi andando para a porta enquanto repreendia, num tom de brincadeira. Não sejas curiosa, Amélia. Um dia de cada vez. Aproveita bem, mas é o de hoje. Amélia aproveitou. Aproveitou esse dia, o outro e o outro depois desse. E até a governanta da mãe pareceu amolecer e entrar no ritmo desta corte tão paradoxal, tão protocolar e tão devassa. Amélia viu o que nunca tinha visto. Os vestidos de baile, os vestidos de passeio nos parques cheios de neve, os vestidos de fim da tarde numa azáfama de veste e despe que lhe era desconhecida. Amélia viu as primas regressar de um passeio no jardim com o pescoço cheio de manchas encarnadas que, entre risos, lhe explicaram serem chupões, beijos apaixonados de homens com quem tinham marcado encontros secretos e que aparentemente esqueciam logo depois. Amélia viu homens casados a quem lhe tinham apresentado a mulher e até as filhas a chegarem-se perto com propostas em que nem queria acreditar. As primas riam, riam 24 horas por dia. Entre risinhos e cotoveladas, comentavam: o velho do Marquês não aprende, agora veio fazer-se à pobre da Amélia. E riam de novo, e contavam como fulana e sicrana tinham ido com ele para a cama. Era assim que diziam, para a cama. E recebido em troco uns magníficos brincos brilhantes. Amélia viu tanta e tanta coisa que nunca imaginara ou que só encontrara de passagem descrito num dos livros roubados da biblioteca de Chantilly. Quando recebia cartas da mãe, que lhe voltava a recomendar que não entrasse nos teatros, só tinha vontade de responder que esses provavelmente eram os lugares mais seguros de Viena. Mas não diria uma palavra, nem agora, nem depois. Porque estes estavam a ser os dias mais divertidos da sua vida. Graças às cartas insípidas que escreveu à mãe, ao pai e à Helena, viu a sua estada prolongar-se por 3 meses. Só Phil Levavasseur e a Duquesa de Luynes tiveram direito à verdade dos factos, como gostava de dizer, mas houve muitos deles que não contou a ninguém. 21. Castelo de 5 de setembro de 1885. Phil entrou no seu quarto sem bater. Amélia ainda pensou em protestar, mas não foi capaz. Estava tão feliz de o ter em casa. Phil, idiota, entra sem bater. O irmão, agora com 16 anos e lindo de morrer, pensava Amélia, atirou-se para cima da cama dela, de onde havia, no toucador, a pentear o cabelo. Se não fossem as minhas visitas, se não tivesse voltado daquela maldita escola para caçar contigo no parque, confessa lá que já te tinhas atirado desta janela abaixo. Amélia atirou-lhe com a escova. Não tinha, não, que temos de aceitar a vida que Deus nos dá. Mas sim, reconheço que me senti aqui tão desesperada. Olha, como o ajudante jardineiro que prendemos na casa do gelo, lembras-te? Phil pôs a cabeça nas mãos e desatou a rir. Claro que me lembro. Nem sei como é que convencemos a menina Amélia, tão ajuizadinha e bonita, a menina dos olhos do papá, a fazer uma coisa tão disparatada. Escreveste a carta de resgate. Amélia soltou uma gargalhada, pois apesar destes meses em que hibernara em A, não tinha perdido alguma da alegria conquistada em Viena. Não sei mesmo como é que conseguiram. Queria tanto fazer parte do vosso grupinho. A propósito de grupo, Vamos ter a casa e os arredores cheios com esta coisa da festa do casamento da Maria. Fazia sentido que fosse aqui. Filha do tio Roberto, como é, a sobrinha mais velha do agora Filipe VII. Mas nunca gostei da Maria. Amélia acabou de entrelaçar o cabelo para se ir deitar e, sentando-se no outro lado da cama, continuou a conversa. É estranho, tem exatamente a mesma idade do que eu. Também nasceu em Inglaterra, na casa ao lado da nossa. E ainda para mais, chama-se de facto Maria Amélia. Mas nunca a conheci bem, até me esqueço de que ela existe. Mas ainda bem que o casamento é cá, filho. Quero imenso estar com mais pessoas, ver mais gente, arranjar a casa, sair deste marasmo de nadar no canal e caçar nas matas. Até já estou farta das minhas aguarelas. E além disso, o pai agora precisa destes acontecimentos sociais. Precisa de encontrar ocasiões para reunir à volta dele os monárquicos e os aliados estrangeiros, sem chamar demasiado a atenção dos republicanos. Daí o casamento ser na Normandia e não em Paris. Phil encolheu os ombros. Ficava sempre frio e reservado quando se falava da pretensão do pai ao trono, a que ele sucederia em seguida. Era um fervoroso amante da pátria, estava sempre a dizê-lo, mas pela parte do pai temia mais uma desilusão. E pela sua, muito francamente, preferia viajar e alistar-se no exército. Tentou mudar de assunto. O que queres é conhecer os príncipes russos ou outro pretendente à altura? Comentou Phil, com um jogar de adolescente que não quer mesmo pensar que a irmã, mais dia menos dia, vai ser arrastada para longe por um homem qualquer. Logo Amélia, de quem precisava tanto. Mas Amélia fingiu que não entendeu a ciumeira subjacente e respondeu: Olha, que não ser o Henri já é já uma sorte. Quando me convidaram para a casa da tia Clementina, estava cheia de medo de que me quisessem casar com o primo Fernando. Mas felizmente não. Vê-se bem que eu não estava cá, porque senão não tinhas ido para Viena nenhuma. Aposto que te fizeram mil propostas indecorosas. Muitas aparências, muito sangue azul, muita linhagem, mas pelo que os meus amigos no colégio me contam, ali todos dormem com todos, e até as mulheres são infiéis aos maridos. Amélia indignou-se. Até as mulheres? Phil, no altar e perante Deus, tanto elas como eles juram fidelidade até que a morte os separe. Phil virou-se de novo e ficou a olhar o teto. Terás razão, mas as americanas e as inglesas bem podem pedir o voto e exigir igualdade de tratamento. Mas tu, minha irmã, ainda vais viver num mundo onde a infidelidade de uma mulher dá direito a que lhe atirem pedras e a de um homem considerada como um impulso sexual irresistível, que Charles Darwin defendeu que era essencial para a continuação e seleção da espécie. Estás louco? Andas a ler Darwin? Perguntou Amélia, mais curiosa do que chocada. Exatamente, minha querida irmã. Já li A Origem das Espécies e agora estou a meio de A Expressão da Emoção em Homens e Animais. Picante e perigoso, comentou a rir. Pelo título parece, comentou Amélia, mas porquê Darwin? Para dizer a verdade, comecei a ler o primeiro porque conta a sua viagem no Beagle, de como anotou num bloco todas as diferenças de espécies que foi encontrando, uma coisa que eu gostava de fazer, mas acabei por me entusiasmar com o que li. A Inglaterra, lembras-te, depois de muito contestado, acabou por ser o único homem fora da família real a ter um enterro de Estado. Morreu há 3 anos, mais coisa menos coisa, mas os nossos queridos párocos franceses continuam a pedir, nos seus sermões de domingo, o inferno, para o cavalheiro que diz que descendemos dos macacos. Diz mesmo? E os macacos também são filhos de Deus, filho? Exclamou Amélia, agora genuinamente escandalizada. Olha, mana, ainda não cheguei a esse capítulo, mas depois dou-te notícias. respondeu Phil, que não apetecia entrar em mais polémicas. Espreguiçou-se e levantou-se de um salto. Amélia admirou a sua agilidade. A tua melhor nota foi a de desporto, não foi? Outra vez, sim, a única boa nota, aliás. Tirando esgrima, tiro e, claro, todas as línguas vivas, que as mortas estão muito bem onde estão. Quando já ia quase a passar a porta, voltou atrás, como se lhe tivesse ocorrido repentinamente uma ideia. Amélia, hoje ouvi os pais e a tia Chiquita a dizerem que agora que despacharam Maria com o Valdemar, o projeto seguinte era casar-me com a Marguerite. É a nossa única prima direita. E sabes como esta família gosta de primos direitos. Não leram Darwin. E não lhes chega o drama da hemofilia que se agrava com os casamentos consanguíneos, acrescentou com um sorriso trouxista. A irmã, que estava a puxar para trás os lençóis, parou e tentou parecer serena quando disse: Phil, Marguerite é tão querida, tão meiga, não tem a arrogância da Maria. E terias como sogra a tia Chiquita. Talvez, mas conheço-a desde que nasci, ou melhor, desde que ela nasceu. Adoro-a, tu sabes disso. Fui eu que a ensinei a montar a cavalo, a andar de bicicleta, a fazer tudo, mas não sei. Acho que prefiro embarcar num navio e casar com uma egípcia, ou uma índia do Amazonas, diferente de nós, longe de casa. Amélia riu. Uma rainha de França egípcia tinha graça. Há sempre a possibilidade de uma segunda versão de Pocahontas. Phil mostrou os seus dentes alinhados e brancos num riso aberto. Primeiro vamos correr contigo e depois pensamos em mim. Amélia desligou a luz da mesa de cabeceira e sussurrou: Vai, mas é dormir. Mas Phil, a coberto da escuridão, ainda acrescentou: Estás linda, Amélia, e és inteligente e generosa. Preocupas-te com as pessoas, mesmo se não andas para aí, aos beijos e abraços, e seja preciso conhecer-te para ultrapassar essa barreira impenetrável que às vezes colocas aos de fora. Digo-te, só se o tal russo for um parvo é que não foge contigo. Amélia não respondeu, mas nessa noite sonhou que deslizava por uma montanha de neve, envolta em peles de urso e nos braços do seu príncipe.